Torres Salvador, boa noite, eu gol no 099, ponto de espera do 10. 1-0-9-9, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, gol no 099. Série 2-2-1-1, vai ingressar Delta, vai ingressar na... Vai estar que se havia pista, sentido 28-1-0, e livrar à direita no pátio, no pátio de autoridade. Veículo follow me aguardando na entrada do pátio. Autorizado, ingresso na pista. São 3197, decolou 13, controle 1119.8, uma boa noite. 198, TAM 3197, informa que a senhora segurou uma aeronave à reação alinhada, sendo que o corpo tinha acabado de pousar e a gente podia ter decolado. Gente, Conselho 2281, nós tracionar frequência livre. Bono 099, livre decolagem, vento 150 graus, 069. Ou 1099, não, 10 autorizado a decolagem. Dono 099, decola altuno 6, controle 119.8, boa noite. Controle de saída 198, gol no 099, muito obrigado, boa noite. 9971, além da cola, vento 150 graus, 069. Uno 971, decola os 22, controle 1-19-8. Uma boa noite. 971, boa. Brazilian Air Force 2590, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Excellent. Brazilian Air Force 68 e aliás. O 68, continua a aproximação, aguarda que está livre. Guarda. Brasília Force 2590. Ground at 32, leaving runway to the right. Call ground 121, decimal 1. Thank you. 968, check o trem. Taxa travada, 1968. Vento 150 graus, 62 de nós. Registro no 015, pouso autorizado, pista bem. Aqui autorizado, pouso na 10, gol no 1068. Por 168, no solo aos 35, libera a direita, 1211. Direita 211, boa noite. Torre Salvador, gol no 866. Passando externo, baixado travado. Boa noite, 66, boa noite. Ajuste 1-0 no 5. Vento 140 graus, 612 nós. Pouso autorizado, pista 10. Pista 10, boa noite, 66. Sol 4-2, direito, sol em 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, 866. Opção 6570, mantenha a ponte, espera. Está 3258, índia certa. 3258, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 612 nós. Pouso no zero, 3258. Opção 6570, após o airborne no final, Lima, tem pista 10. Não estou ciente, mantenha a ponto de espera, aguarde instruções. E... 3858 datando, solo 50, direito 1211. Direito 211, 3858, obrigado. 1211. 2211. Você tem livre decolagem pista 10, vento 160 graus, 612 nós. Sentido decolagem pista 10, ataque a 160. Série 2281, observa o tráfego decolando, pois passagem do mesmo, ingresso na 1-0, reporta a linha de prova. Frequência 6570, 51, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, uma boa noite, ato da carga 6570. Saia 2281, autorizado a decolar a pista 10. 150 graus, 05 nós. Salvador, boa noite, gol 2043, ponte espera pronto. Ali mantém 2043, pista no zero. Autorizado a alinhar, manter capítulo no zero, gol 2043. Da FAB, decolou 54120, corrijo. 119, decimal 8. 198, boa. O 2043, vento 150 graus, 05 nós, decolagem autorizada. Sempre decolagem, cabeceira no zero, gol 2043. Europa 083, good night. Continue approach, stand by, leave your way. Europa 2043 ao 56119 decimal 8. 192, traço. Alpha 03, check landing gear. Down, clear to land. Clear to land, 150 degrees, 05 knots, for Alpha 03. Clear to land, boa noite, Oceanero 6310, passando externo, baixou a checagem. 6310, cliente aguardando pista livre, continua a aproximação. Aguardando pista livre. Alpha JT on ground at 59er, leaving your runway to the right, contact 121 decimal 1. First to the right, 121 decimal 1, Europa 390. Tráfego liberando a pista agora, o vento de 150 graus com 05 nós. Salvador, boa noite, Altan 3662. Altan 3662, continua a aproximação, chame passando Simbra, com o trem baixo travado. Informa passando Simbra, Altan 3662. Altan, como é que falou, Quebec? TAM 3662? A sua escuta. Devido à aeronave com prioridade, prepare-se para possível espera sobre Simbra. É, ainda não está confirmada a decolagem da aeronave? Estou monitorando aqui. Aparentemente está iniciando o TAC. Eu vi um movimento ali. Só precisa se preparar, estar atento para possível espera ou arremetida, se for o caso. Tá bom, está aguardado. Aqui Romeu Quebec, torre. Só tenho mais Romeu Quebec para ingresso. Tá 3662, inicia espera em Simbra, 2000 pés. Iniciando espera em Simbra, 3662. Mike Romeu Quebec, líder ingresso, chame alinhado de pronto. Líder ingresso, chamará alinhado pronto, Mike Romeu Quebec. TAM 3662, chame o controle Salvador em 199.8 agora, em espera sobre Simbra, 2000 pés. Espera sobre Simbra, chamando 198.